atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Superior Catholic hand. Your people, I do not understand. pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today, listen to the Strokes. The Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. Adão, como que os passageiros do Jumboteco já participam logo do Ronquinho? Na maneira mais tradicional, www.oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e fica à vontade, tem gente enlouquecendo já com essa abertura aí, malandro. Vou falar em loucura, então, tem um momento batatada aí já, de cara logo, né? Momento Batatada. Essa é a nossa homenagem a Mitch Mitchell, baterista original de Jimi Hendrix, que subiu há poucas horas, né? Mas o momento batatada de cara, logo aos primeiros minutos do Ronquinha, é que eu tenho impressão, Nandão, e nossa torcida já pode participar, evidentemente, dividindo essa responsabilidade com a gente, que esse momento aqui, dessa música, Third Stone from the Sun, é uma homenagem do Hendrix a John Coltrane, cara. Isso aqui ele toca saxofone com a guitarra. Isso é 66, 67, primeiro disco do Experience. Mais um momento batatada, Nandão, pra ficar bonito. Momento batatada. John Coltrane purinho, meu amigo. O negócio é curtir o som sensacional dos Toys. Ronca, ronca. Anger. Panic depressions touching my soul. I wish I could caress the rest. wish I could caress and kiss. Manic depression is a frustrating mess. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais uma vez, por favor, Bezerrão com Hendrix, Mitch no Redding. Olha a figuraça ali, maluco. Vai, vai. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Olha a bateria de Mitch aqui, meu amigo. Manic Depression. Eu tenho que ser sincero. Dos 35 e-mails que a gente recebeu, todos falam dessa música, do disco, e pedindo pra rolar na íntegra. É mesmo, hein? Tá de brincadeira, malandro? Que situação, hein? Quem chegou agora é o João Boteco. Nossa homenagem sincera, o coração sangrando pela subida de Mitch Mitchell, baterista do Experience, Jimi Hendrix, semana passada. E com isso formatou e alavancou lá em cima, ao lado de Cartola, o Experience inteiro, Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell. I wish I could caress, caress, caress. Manic depression is a frustrating mess. Com Mitch Mitchell ao fundo, estamos ao vivo em frequência modulada, Oi FM, Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 92.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória 105.7. E para toda a galáxia, oifm.com.br. Temos um balde de promoções hoje. Visita no estúdio. Mas falamos das praças onde a OFM atua, Nandão. E tá em transe, né, Nando? Que é o diabo, né, Nando? Mas tirante as praças, o planetinha inteiro sintonizado na OFM, ofm.com.br. E, Nandão, uma área que nós ainda não estamos lá de corpo e alma é o sul do Brasil, e nós precisamos urgentemente criar as nossas torcidas organizadas lá por baixo. Manja, né? Porto Alegre, sei. Curitiba, Floripa. Sei. Volta e meia nós temos ouvintes aqui. E hoje nós vamos lamber muito essa nossa audiência lá por baixo. E vamos começar agora. Oi, FM. Ronca, ronca. Já não sei há quanto tempo nossa vida é uma vida só e nada mais. Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo pra depois. Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor. Entende que é preciso ter alguém na nossa vida, seja como for. Você diz que me adora, que tudo nessa vida Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Por isso eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa o nosso filho nascer. Ronca, ronca. Sabe o que eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou o cara de cavalo, meu. Cara de cavalo. Tá de bobeira, pô. Let's do it. It's a trap that must blame. Still minutes and snapshots of all your sweet pain. Playing torturous games, it goes lead like fame. With my name's on your lips when the man cracks the whip. And you all shake your hips and you all dance to this without making a fist. And I know that it sounds mundane, but it's a stone cold shame. And they got you tame, and they got me tame. So go ahead, put your red dress on. There's a white rose. Come and go, come and go. Oh, you rivers, oh, you waters run. Come bear witness to the whole of Babylon. Que situação, hein? Pô, Bernardão, cara. Bernardo Benegão chegando de mala e cuia diretamente das Europa pro Ronquinha. E aí, cara? Tranquilex? Qual é a culpa? Ele tá tranquilo? Tava difícil abrir a porta aí? Pô, então, cara. Fiquei um tempão aí, pô. Tô meio rouco, né? Que deu pra perceber, mas consegui. Aqui ao fundo, um disco absolutamente espetacular, o terceiro álbum do TV on the Radio, e que o Bernardo chegou aqui cheio de história sobre esse disco. Cheio de gracinha. É, com muita informação. Os carinhas do Antibalas metidos aqui. Dia Science, né? O título do disco? Isso aí. Bernardão, uma coisa de doido, com certeza. Manda um com certeza, Nandão. Com certeza. Com certeza absoluta, já está entre os 10 discos de 2008, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E hoje, dentro do nosso projeto, Nandão, de trazer a audiência ao Ronca Ronca do sul do Brasil, nós mostramos do tributo ao Odair José, intitulado Vou Tirar Você Desse Lugar, a versão Para Uma Vida Só, entre parênteses, Pare Tomar a Pílula, do Arthur de Faria e seu conjunto. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, você dá de cara amanhã no site da Oi FM, oifm.com.br. Sempre lembrando que estamos ao vivo e a partir de agora, depois de quase colocar a porta abaixo, com a presença de Bernardo Benegão até a meia-noite, junto com a gente e com nossa audiência. Bernardo chegando da Europa, né, com o Turbo Trio. Isso aí. Valeu, Bernardo. Beleza. Foi um prazer. Obrigado, cara. A sua presença hoje no Ronca Ronca. Você que é um dos sustentáculos do programa, já veio várias vezes aqui, já gravou com a rapaziada aqui. Temos uma sessão espetacular. Dá pra mostrar uma Bernardo? Uma gravação do do Benegão. Tá de brincadeira, meu amigo? Agora. É mesmo? O Bernardo que é o nosso correspondente lá na Espanha, né, cara? É verdade, é. Olha aí. Que coisa, hein? Aí. Pode crer, isso aqui foi aqui no Roca Roca, né? Aí, que beleza. Rio de Janeiro, muitas ondas no ar, sabe o que sintonizar, rapá? Pois somos todos seletores de potência. Ao vivo no Roca Roca. We'll be right back. Ronca. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real Walt You Can, Eminem, Singing of All the Moments. Tá achando graça, mano? Não é pra rir mesmo. Caralho. Bota de novo, Bernardo. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real Walt You Can, Eminem, Singing of All the Moments. Conhece? Música nova. Isso com Tom Jobim ao fundo é até sacanagem. Viu? Nandão, mais uma turbinada sinistra é no balde de promoções hoje. Cinco ingressos duplos para Bernardo Benegão e seletores de frequência, quinta-feira no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro. É isso. É, acabou de falar aqui. É, garoto. Falei, é. E mais o que nós temos no baldinho? Baldinho do Maurição, ingresso pro Estúdio SP, né? É isso. Brodinho. É, quando que é? Sexta-feira, dia 21 agora. Estúdio SP lá na Rua Augusta, em São Paulo. Ludov. Nossos amigos do Ludov vão tocar. Cinco lá. Ingressos duplos para Ludov, sexta-feira? Sexta-feira, dia 21. Isso. Coisa linda. Mais. Disquinhos. Mais um pacote mimo. Yeah. Com três pepitas espetaculares. Ah. Novíssimo Bloquinho, Block Party, o Block disco. Block Party. Já lançado é Qui. Sei. A banda Sensação, lá em São Paulo, recentemente, The Falls, que foi confundida com The Fall. E Negozinho aqui tava crente que era o Mark Smith que vinha. Ah, é. Isso. É, não. Pô, The Fall tá vindo, não. É Falls. É Falls. É. Certo. Falls, o The Fall. E sei. O disco da rapaziada de Curitiba, Ruído por Milímetro. Espetacular, que nós temos mostrado aqui regularmente. E meu amigo Peter, né? Qual deles? Peter Greenway. Conhece? Eita! O seu amigo Peter Greenway, nesse exato instante, está no palco do Teatro Oi Casa Grande. É verdade. Passei por lá de tarde para o teste de luz e som. Coloquei lá no Tico Tico, roncaronca.com.br, umas fotografias da passagem de som e luz do Peter Greenway. Gente fina pra caramba. E até escrevi antes de vir aqui para a rádio. Quem mora no Rio de Janeiro tem condição de chegar rápido ao Teatro Oi Casa Grande, ali pertinho do Shopping Leblon, na Afrânio de Melo Franco, que faça isso agora. Os ingressos estão completamente vendidos, mas tem sempre um, né, um faz-me-rir ali pro porteiro, como eu escrevi. Tem uma chaminé forte, dá para descer. Salta. Clima Papai Noel, tubulação de ar-condicionado, então... Tira uns 100 metros raso e vaza pra dentro. É mesmo. O que não pode é Negozinho deixar de ver o Peter Greenway hoje no Rio de Janeiro, nessa apresentação que ele tá fazendo no projeto Multiplicidade. É verdade. Imperdível. É verdade. Quem está no Rio pode chegar ao Teatro Oi Casa Grande, que faça de qualquer maneira. Que vai acabar entrando, né, Bernardão? É tu sabe disso. É verdade. Tu se lembra aquela Nação Zumbi? Clássico, vários outros. O que era mais difícil de entrar? hoje Peter Greenway, lá no Multiplicidade, ou naquele dia na ação... Pode crer. Hein? Chico Sainz. Com Chico, é verdade. E tu é entrou, verdade, né? É verdade. Hein? Desde aquela época, eu posso dizer que, porra, nem era porque nem era conhecido nem nada. Tu mandou uns 100 metros rasos e entrou, porra. Foi assim. Que groove, hein, meu amigo? Vamos falar ou não? Demais, hein? Diga. Peter Greenway, a palestra de amanhã no Oi Casagrande. Nossa, ainda tem isso, é verdade. É isso que eu tô falando, pô. Você tá louco? Tô totalmente. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. A curadoria de perguntinha de promoções trabalhou esses dias, está trabalhando hoje junto com a co-curadoria? A sugestão que eles deram foi que o Bernardo elaborasse alguma indagação. Ah, é? Mas então, quais são as... Os mimos? Não. Mas o que, amigo? As promoções com Peter Greenway. Então, campeão, amanhã, palestra com o Dr. Peter Greenway sobre cinema. O cinema está morto, lá no Oi Casa Grande, de manhãzinha. O cinema está morto? É, diz vivo ele, meu velho. Viva o cinema. Diz ele, né, brodinho? Tem uma segunda linha aí. O cinema está morto? Sim, viva o cinema. É uma questão que ele traz, né? Depois de 100 anos, ficar assistindo um filme ali, uma historinha, coisa e tal. Então a gente vai sortear 15 ingressos. É isso mesmo? Você tá achando que é brincadeira, amizade? Pra palestra do Peter Greenway amanhã no Teatro Oi Casa Grande. Bernardo Benegão tá deitando e rolando um picadinho de Milka que você trouxe. Ué, hoje. Né? Fácil. É isso aí, 15 pares, aliás, 15 ingressos, desculpa, mais os discos do seu pacotão, mais o ingresso pro Estúdio SP. Mais o ingresso do Benegão, Bernardo Benegão e os seletores. E Marcelinho da Lua também vai tocar lá, que acabou de falar agora contigo. É mesmo, né? Que afinidade, né, cara? Maravilha. Bom, daqui a pouco então a gente junta a curadoria de perguntinha para criar uma logística em cima disso tudo aqui. Bernardo, afinal de contas, você veio ou não veio das Europa? Então, acabei de chegar lá. De lá agora foi clássico, a gente tocou com o Turbo Trio Amsterdã, Paris, Bruxelas e Lisboa. E foi clássico dos clássicos, assim. Na Amsterdã a gente tocou num festival que é considerado o maior festival de música eletrônica do mundo, que é o Amsterdã Dance Event e tal. E tava lotado, a galera chegou junto de forma absurda, assim, tipo, inacreditável. Lá a gente foi o ápice da turnê. E Lisboa foi clássico também. Tipo, Lisboa, a gente tocou no festival grandão, na mesma noite do Gareth Patterson, foi clássico. E aí tinha a Bonnie Bones, Arthur Baker, uma galera de responsa. Vocês do Turbo Trio, você tá no Rio, a galera tá em São Paulo. Isso. Vocês continuam ainda naquele esquema de composição, cada um manda um arquivo pro outro? É, total, não. A gente, pô, se não tivesse tecnologia, a banda não existia, simplesmente, assim. É uma banda que... Depende da tecnologia, desde a sua formação até a composição, até a forma como a gente difunde. Tipo, se o nego chegasse e falasse assim, ó, galera, acabou a brincadeira, fazer tipo, Elton John, presidente do mundo, acabou a internet. Aí fudeu, só que a gente fala, beleza, turbo, acabou, valeu, tchau. E o Bernardo, além dessas historinhas que ele tem pra contar pra gente, são muitas, tá com mais história que o Walt Disney, trouxe os discos que ele vem ouvindo, algumas pepitas que ele trouxe de lá. Por exemplo, a próxima atração musical do programa é um disco que qualquer cidadão brasileiro pode encontrar nas melhores lojas. Isso. E que nós não mostramos aqui ainda. Esse disco, por mais que a gente venha falando desse cidadão há mais ou menos uns 45 anos, né? Bernardo, então, para a rapaziada sempre ouvir com os tímpanos bem atentos, diga aí do que se trata, por favor. Cara, a gente vai tocar agora o disco novo do Tom Zé, uma música. Disco novo clássico, que é Estudando a Bossa. Muito, muito bom mesmo. Ele botou uma galera pra cantar, tipo, só garota e tal. São 14 faixas. A única não garota que tem é o David Byrne. Que porra. Polêmica a sua manifestação. É. Confessar, meu maior sonho não é nem tocar em rádio, é tocar na estação rodoviária. Thank you. Muita pressão no turbo, hein, Bernardo? Responsa. Anuncia para os passageiros do Jumboteco o que está no fundo, meu amigo. Cara, o que está rolando agora é um dos mestres do dub aqui, Buguinha Dub. Para quem não sabe, a galera de Recife está careca de saber. Careca e cabeludo. É, que esse cara é um dos maiores técnicos de som que tem aqui no Brasil. Ele faz o PA, as mesas de som pro show, tanto da Nação Zumbi, do Racionais, de uma galera e tal. E ele lançou esse disco agora, SMD, muito, muito bom. E tem feito show direto por aí pelo Brasil todo. Vai ele, um montão de equipamento lá, Lee Perry mesmo, quer dizer, fita pra lá e pra cá, milhão de mesa, analógica, tudo analógico. E faz um barulho real mesmo e muito bom, de primeira qualidade. E como eu acabei de ser presenteado com o disco do Buguinha, daqui pra frente, toda terça-feira, a gente vai dar uma passada pelo disco do Cidadão. Nandão, a curadoria formatou o seguinte: o balde é forte, está repleto, vamos repetir daqui a pouquinho todos os mimos que estão dentro dele. Como é que é o lance? Não, nada, vai. E então, a participação da nossa torcida, não tem perguntinha, não vai ter nada. Uhum. Identifique de onde você está participando, e nós temos os ingressos para o Ludov, sexta-feira no Estúdio SP. Sim. Temos ingressos para Seletores, quinta-feira no Circo Voador. Temos um pacote de 3 CDs Block Party Falls, que foi confundido com The Falls, e virou tudo uma grande zona, e acabou o Falls vindo aqui. Block Party ruído por milímetro, Block Party e Falls, num pacote. Certo. E temos 15 ingressos individuais para a palestra amanhã, no Rio de Janeiro, no Teatro Oi Casa Grande, de Peter Greenaway, 10 horas da matina. Exato. Então, diga, eu quero a palestra, eu quero o pacote com CDs, eu quero o ingresso duplo para Seletores de Frequência no Circo Voador, eu quero o ingresso duplo para Ludov no Estúdio SP, sexta-feira. E no final, o Nandão vai exatamente configurar isso tudo e entrar em contato com a rapaziada que for sorteada. Max de Castro está por aqui. Opa! Como é que faz a participação, Nandão? Só chegar no nosso site no efm.com.br, selecionar Fale Conosco e Rio de Janeiro, como fez muita gente. O Max está falando Sampa, eclética, freneticamente ligada, versão muito legal do Captain... Não estou enxergando, rapaz. Bacardi, é isso? Ah, é do Tom Jobim. É. Tom Jobim. Malval pede um ruído milímetro para mim. Max? Bom pra Dedé, um abraço, Benegão, é nós que tá. É nós, brother. Mas já que sonoramente a risada do Bernardo Benegão aqui com a gente é uma das coisas mais sedutoras que existem sobre a face da Terra, a história é a seguinte: o cara já ligou, já azucrinou, já espizinhou, já tirou a mulher da paciência, ela tá subindo pelas paredes só de tamanco. E aí o que ele fez? Ele ligou de novo. Alô? Alô, Silvana? Eita, infeliz das costas oca, miserável, filho da peste, filho da cara de frango da orelha lascada. Deixa vai arrancar os cabelos do puto, fresco, safado. Por isso que tu não tem arromba pra cara de frango? Por isso que nojento. Que esse povo da engazeira é mais educado, tá vendo? A senhora... tá vendo, Lê, ligando de novo. Lê. A senhora é mal educada. É o quê? A senhora é mal educada, esse povo da engazeira é mal educado. Sou mal educada, sim, sou. E eu mal educada é você que ainda fica ligando pra cá, seu fresco. Ah, e se eu souber que a senhora botou... Por isso, eu não vou nem dizer. Eu digo? Eu botei o quê? Uma no teu c... Eu não tenho não, fresco. Não é por causa disso não, porque a gente vai comer aí uma coisa, tudo o pessoal fica com a catinga de cocô mais do mundo, né? Mas não é mesmo? Que fresco, safado. Dizendo que todo meu tira-gosto é... Vai te f... Vai tomar nesse teu c... de cagar. Vai sentar numa trouxeira de c... infeliz. Escute! Safado. Escute! Oi! É por isso que eu digo. Eu já sou mijar, o menino vai me dizer aqui tu que tá a senhora. Tá se mijando já, a senhora da engazeira, a senhora dos pauletes, por isso que eu digo. Esse povo é mal educado. É, tá, né? E nem me diga que a senhora é filha do velho Josinho, pensa que não vai podre. Eita, aquele velho infeliz. Olha, falou até de papai. Vai te f. puto, não fala no meu pai não, imundo. Respeita a polícia, rapaz. Meu pai era um homem nojento, seu ceboso. Respeita a polícia. No... vai sentar numa troceira de puto safado. Também tem que ser um negócio bom para todo mundo, até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura, então tem como dar uma margem. Você ganha um dinheiro, eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Oi FM. Ronca, ronca. Eu faço. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Bernardão, você tem consciência de que 90% dos seus discos hoje aqui ficarão aqui comigo, né? É, pois é. Acabei de ter com essa consciência. Nandão, manda um abraço pra Shazam, a linda. Meu ídolo, né? É. Ele que manda, meu amigo. Manda um abraço pra ele, cara. Um abraço, Shazam. Esse som é com a Mia. Como é que é? Esse som é com a Mia. Bem foda. Então, conta a historinha rápida dessa rapaziada aqui ao fundo, cara, Bernardo. Buraca Sound System, que, tipo, os caras que recolocaram, depois, tipo, acho que Portugal só, tipo, musicalmente, acho que foi reconhecido internacionalmente pelo Fado. E olha lá. Roberto Leal, né? Roberto Leal no Brasil. E foi. E os caras colocaram Portugal no mundo, assim. Então, tipo, tá absurdo fazendo turnê pelo mundo todo e sendo reconhecido como uma das coisas mais inventivas e poderosas que estão rolando na música eletrônica mundial, assim. Portugal, eles são, tipo, deus, assim. É, mas nós estamos sendo injustos com a nova produção da música portuguesa, com Madre Deus e um monte de gente. Não, mas tem muita gente foda. É, tipo não, assim, pois é. Só que, tipo assim, do nível que chegar e botar, tipo assim, no mundo inteiro, de tal forma assim, brutal, assim, boom, em menos de um ano, dessa forma brutal, não teve ninguém. Vamos chegar ali, jogo rápido? Motoca, né? É, o nego tá louco, rapaz. Só um detalhe aqui sobre a promoção. É, tá fluindo, escorrendo muito bem esse sistema, né? Da nossa torcida optar. Self-service. Entende o que eu digo? Não? Aquilo, né? Ronquinha, aquilo, optar pelos mimos que nós estamos colocando na roda hoje. A gente vai pra Bolívia e volta. A gente nunca vai dizer o que é esse negócio de Bolívia, né? É estranho. Pega mal pra caramba, vai Bolívia. Parada essa, meu irmão. Tá gravando aqui pra fazer uma. Claro, uma várias vinhetas. Uma vinheta, Várias vinhetas. Gostou da moça lá injuriada? Pô, é demais, cara. Moção é da terra lá do Buguinha, né, cara? Lá de Recife, terra de louco. Vamos subir então? Oi, FM. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. É isso aí, um abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Promoção valendo, hein? Baldinho cheio pra dedéu. 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão, os seletores de frequência, quinta-feira no Circo Voador. 5 ingressos duplos para Ludov, sexta-feira no Estúdio SP. Pacote com 3 discos de uma enfiada só: Block Party, Falls e Ruído por Milímetro. E 15 ingressos individuais para a palestra amanhã, 10 horas da manhã, de Peter Greenaway. No Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro. Esqueci de alguma coisa, Nandão? A agendinha aqui, né? Jogo rápido. Opa. Cactus Screen. Hein? Vai. Show grátis, dia 27 de novembro, quinta-feira agora, 7 horas, lá na UFRJ, na Praia Vermelha, ali na Avenida Pasteur 250. Show. Beleza? Show de quem? Cactus Screen. É, daqui a 2 quintas, 27. Quinta-feira agora não, daqui a 2 quintas. Obrigado, querido. Por isso que a gente sempre dá o caminho da nossa torcida participar. Diz mais uma vez, Nandão, por favor. O show do Cactus Cream? Não. O caminho? É, o caminho. www.oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. É, participe, sobretudo, complementando as nossas informações, mas, sobretudo ainda, corrigindo as batatadas que a gente fala, que em 2 horas É uma verdadeira plantação de batatada. Manda um momento batatada aí, Nandão, por favor. Momento batatada. Então, sem a participação da nossa torcida, o Jumboteco, que é completamente desorientado, Zozó da Latete total, né? Conhece o Jumboteco, né? O Jumbo, grandão, cheio de puxadinho, Ribeirão Preto, Santo, vai entrar Campinas, claro. Rio de Janeiro, fica todo mundo ali desorientado, capota riada, vidro também abaixado, aquela sensação de liberdade, cabelos esvoaçantes, manja? Tô ligado. É, muita pressão, e nego não sabe pra onde vai, né, cara? É teco-teco, Jumbo, enfim. É verdade. Então, nós temos, contamos com a participação da nossa audiência, para que a gente tenha um mínimo de noção, né, cara? Esse já perdeu, é isso? É. Perdeu, né? Agora, olha só a coincidência como a bunda por aqui também. Isso. Fora dessa. Quem tá falando de Portugal, é uma preocupação que nós temos sempre aqui, né, Nandão? De ouvir o programa depois, de saber as besteiras que nós falamos, as construções equivocadas que fizemos, pra tentar consertar a bagaça. Mas enfim, nós estamos falando de Portugal. E essa semana, coincidentemente, nós recebemos um e-mail solicitando a presença no programa de uma música muito antiga, do tempo da Rádio Fluminense, em 1900, e preto e branco. Exatamente, vem de lá, segura. Hollywood. Oi FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Luiz Maurício dos Santos. Esse é o Rui Veloso, uma lenda em Portugal, com um clássico, A Rapariguinha do Shopping. Que essa semana nós recebemos um e-mail pedindo a presença da música no Ronca Ronca. E eu demorei pra Dedel pra achar o disco, o vinil, uma edição em vinil da EMI. Muito sujo, e aqui rapidinho eu dei uma limpada, né? Pra conseguir tocar A Rapariguinha do Shopping. E para limpar rápido o vinil, nada é melhor que saliva. Aliás, saliva é uma das grandes invenções do ser humano, né? Da humanidade. É verdade. Ela tem mil utilidades, mil usos, né? A gente sempre fala isso aqui. Se não fosse uma boa quantidade de cuspe, né? Várias coisas seriam possibilitadas, né? Vamos dizer assim. Hein, não. E a saliva é muito boa para o disco. Molha o dedinho na língua, passa. E depois uma flanelinha que... A resolve. Aquele mofo deu que costuma impregnar. Mofo? É. Uhum. Uma sujeirinha, uma coisa assim, né? Meu amigo, esse disco do Rui Veloso foi lançado em 1980. Cara, isso aí parece aquela fase, época da Fluminense, do Blues Boy, assim. É, total, né? Do mesmo planeta, assim. Chove em Salvador, Nandão? Sim, não. Faz um sol do cacete e a... Um sol? É, pô. Horário de verão lá, brother. Rapaz, neguinho tá injetando bardal no olho, né, cara? Lá não tem horário de verão, amizade. Bardal na pupila, né, cara? Dom, lá não tem horário de verão, amizade. Uhum. E Vanessa Lee diz que tá o tempo muito bom, ela chegou atrasada. O fato é o seguinte, o Genilson de Santa Luzia tá por aqui e alguém tá dizendo que tá chovendo pra dedéu aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não sei quem é. Ah, o Fabrício Xavier. Ah, é, estamos no ar, né? Parece que sim. Bernardo, nessa sua circulada pelo Velho Continente, vocês levaram o disco do Turbo Trio pra... Levamos. E saiu bem, as pessoas procuram? Saiu, graças a Deus. Não, gente, cara, isso é uma coisa sempre importante, levar disco pra vender, camisetas, paradas, isso eu aprendi com Sepultura, meu irmão. Tipo assim, lendo parada Sepultura, quando Sepultura começou a viajar pra fora, os caras falavam, pô, a gente viajava sem um puto, mas viajava cheio de vinil e camiseta. Vendia tudo e cada coisa ia fazendo os caras indo para outro país e tal. Por aí vai. Então, tipo, esse aprendizado levo comigo até hoje. O Shazam pediu pro Bernardo mandar uma capela aqui do Quem Caguetou, mas... É, a música não é minha. É, volta e meia confundem o Bernardo com o Gustavo. Com, né? Gustavo, exatamente. Com Black Alien. Existem histórias, inclusive... que qualquer dia a gente precisa botar isso num... livro, verdade, né? É verdade. Que as histórias de confusão do Bernardo Benegão com o Gustavo Black Alien são hilárias. Dá um filme, no mínimo, né? Dá sim. Não tô falando curta-metragem, não. Longa-metragem mesmo, um negócio sinistro, meu amigo. Loucura, hein? Então, e essa música Quem Caguetou, né? Tipo, é o Gustavo com o Speed. Aí, em homenagem a esse cara que pediu... É o Shazam, manda um abraço Shazam aí, teu fanzaço. Alô, Shazam. Olha só, então, em homenagem a você, meu irmão, vamos em primeiríssima mão no Brasil todo, isso eu posso garantir. Vamos tocar um som do disco novo do Speed Freaks, que tá voltando aí, metendo bronca. E é esse som que vai rolar agora. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo, esse rap é real. Escute o que eu falo, Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói, maluco que na rima destrói. Andando pelas ruas da cidade, vejo tudo que tem em outras partes do mundo. Flores havaianas dançando hula-hula no luau em Itaquá. Uma mina ficou nua. Fodeira chegar lá de busão. Tipo na Itália, quente magma de vulcão. Arepa do sultão, speed tigrão. A gente se sente bem quando elas vêm de mini sai saltão. Subi os alvos suíços quando ia no tulipão. Louras morenas, ruivas, mulatas, gostosas. Pelo menos uma na minha mão. Só tinha sangue bom. E o rap era o som, sem ter da buceta, sempre povoa a minha cabeça. Sem estresse, tranquilidade, não esqueça. A vida nem sempre tão bela quanto a vista do parque da cidade. Exige maldade, bondade, sagacidade. Vem de Tigrão, Niterói, São Gonçalo, esse rap é real. Escute que eu falo, Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Os malucos que na rima destrói. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo, esse rap é real. Escute que eu falo, Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Na rima destrói. Na quebrada institué desde moleque. Dando calote na viagem sem estresse. Vendo a paisagem sem nenhum tostão. Só com dinheiro pra pagar a gravação. Vida de MC na real sempre foi dura. Pior do que na época do exílio da ditadura. Segue o oposto certo ou reza um terço. Quem faz um sétimo na verdade faz um sexto. Passeando pela metrópole descontraído. Pensando em vários assuntos pra fazer improviso. Papel e caneta na mão é o que eu preciso. Pra representar no rap com os meus amigos. Várias putas de boate dançando nua. Uísque a revelia, tocando o som da rua. O hip hop é espelho pra quem chega no escuro. Andar na corda bamba, ficar em cima do muro. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Os maluco que na rima destrói. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Que na rima destrói. Ser malvado não é ser vacilão. Olho por olho, dente por dente, cada um tem seu quinhão. Pra você se fuder não demora um tempão. Mas também não é na hora, seu bundão. Fica no aguardo quando vai ser, você nunca vai saber. Vai gastando seus créditos, suas vidas no jogo. Tudo tem um preço, às vezes tem um troco. Pede pra Deus pra ver se ele espera um pouco. Vivo num lugar tranquilo onde todos respeitam a lei. Isso é tudo que eu sei. Fica tudo certo se você anda correto. Na pista, a corrida continua, isso é eterno. Atravessando outono, inverno, primavera e verão. O sol brilha pra quem honra sua família e respeita os irmãos. Papel, caneta e um aparelho de som. Um microfone e o rap no pulmão. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Os malucos que na rima destrói. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói. Os malucos que na rima destrói. Ou vai ou fica, não vale rachar a cara. Quem fala mal de mim, parceiro, é um mala. A mediocridade é um artifício. O começo pra maldade, insanidade e o início. O seu castelo de areia está se desmoronando. O vento da voia forte não fica esperando. Pato novo não dá, mergulho fundo. Ela agora arrasa, então vaza desse submundo. A minha arte manha, parceiro, vender de peso. Destruo o seu cérebro, na sua mente eu faço cerco. Tigrão, Speed de volta na cidade. Quem não acredita, compadre, que então que paga o preço. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói, maluco que na rima destrói. Speed, Tigrão, Niterói, São Gonçalo. Esse rap é real, escute o que eu falo. Tigrão, Speed, São Gonçalo, Niterói, maluco que na rima destrói. Oi, FM. Eu vim com a nação zumbi. Oi FM. Ronca, ronca. É, Bernardo, conhecia esse artefato sonoro que tá aqui ao fundo? Eu não conhecia não, cara. Tá sofando tua cara faz tempo. Esse disco aí eu não conhecia mesmo. Com a capinha ali, com a capa clássica do vinil. É um vinil gringo com a capa... Na capa o Pascoal, que é o cachorro deles, o boxer clássico lá, que todo mundo que frequenta o Estúdio Rocha, que é tipo um dos estúdios clássicos, pequenininho lá de São Paulo, mas com a qualidade absurda, tanto que até o Victor Rice fez o Radio Dread lá, né? Esse Takara é o Maurício Takara, meu xará, no seu último disco, ocupado como gado com nada pra fazer. E é uma edição em vinil, prensado lá fora. Isso. E que custa aproximadamente metade do valor do vinil do Lenine. Esse disco aqui custa 50, 60 pratas. O disco do Lenine, baratinho, está custando 160. Que isso? O que é uma doideira, porque vem uma... Bernardo, é legal falar isso com o Bernardo aqui, Bernardo Benegão, ao vivo no Ronca Ronca. É a grande indústria, né, alimentando... Né, o grupo de pessoas que privilegia, que curte o som do vinil, a capa. A garotada está descobrindo vinil. Tem garoto, menina de 14, 15 anos que nunca viu um vinil. Ela entra numa loja dessa ou de alguém, algum companheiro, ou pai, ou um irmão, e vê e fala, nossa, fica maluca. Tem música aqui dentro? É, pô, essa capa desse tamanho parece um quadro. Né? Aí, conclusão, você vai nessas lojas, tem loja hoje em São Paulo, na galeria, que não vende mais CD. A Baratos da Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, do outro xará Maurício, acabou CD, não vende mais CD, só vende vinil. Que por é o quê? Que vende, né? Vai ser a nova opção de consumo? Não, lógico que não. Mas é uma barata que nunca morreu e que está sendo realimentada. E no final, quando essa bodega toda sumir, só vai sobrar barata e vinil. Total. Mas, hein? Total. Nada mais vai restar, meu amigo. É isso. Então, como eu estava dizendo, a indústria mesmo, a grande indústria, está de olho nisso e quer alimentar, não só no Brasil, como também quer alimentar lá fora. Então, muito em breve, nós vamos dar uma informação exatamente dentro desse pacote de relançamento de discos em vinil, com vinil feito lá fora. E que aí é que entra a história do preço do disco do Lenine. Você, para fomentar isso, você tem que ter uma ganância razoavelmente controlada. É verdade. Não adianta, eu não sei quem colocou o preço no disco do Lenine, mas você não pode entrar num lugar no Rio de Janeiro e ver o disco do Lenine sendo vendido a R$200. É, tipo, o disco igualzinho do Takara custa 50, 60. É, feito ou 70 fora, ou 80. Exatamente, é. Muito louco. Então, a indústria precisa estar, e o comércio, né? Precisa prestar atenção nisso. São os dois. Porque vem uma garotada com uma fome fuderosa por essa mídia, e a rapaziada que já conhece, que se afastou, né, pela novidade do download, do MP3, não sei o quê, do próprio CD, vai voltar também. É normal, é natural, é uma coisa cíclica, né? Então... São os dois que andam batendo cabeça faz tempo, né? A indústria e os caras de loja, né? Tipo... Então é sempre importante mesmo o nego se ligar. Lá fora, assim, todo lançamento lançamento legal, assim, tem vinil, tipo, naturalmente, assim. Eu fui lá, vi vários vinis que eu fiquei. É um tipo, formato. É um formato absolutamente corriqueiro, né? É. Dentro de uma campanha de lançamento de disco. Como deu uma enfraquecida, mas nunca deixou de existir. Isso, não. Algumas tem uma bandas, faz, alguns artistas, questão. De ter, exatamente. Sonic Youth sempre fez questão de manter o vinil e mais, sempre colocou nas edições de vinil músicas que você não tem no exatamente. CD. Exatamente. Não, Neil Young é outro, enfim, isso. Muita gente sempre manteve. E agora, qualquer polanca. Lançamento do Trini Lopes tá saindo em vinil. Entendi. E ainda sobre esse negócio de mercado de preço, evidentemente, como as grandes gravadoras estão se tocando disso, elas estão se tocando que as pessoas não compram mais disco, né? No processo normal. Processo então, por exemplo, de milhão, né? Dois lançamentos importantes que já mostramos aqui, que já foram lançados no Brasa. Bob Dylan duplo, Bootleg Series 8 e o U2, essas novas reedições do October e do Boy. Nandão, sabe quanto é que tá custando a edição dupla do Bob Dylan com um encarte maneiríssimo, a do YouTube também? Quanto? 30 e poucos reais. Que isso, cara? É. Num lugar que não é barato. 30 e poucos reais, R$34 você compra o CD do Bob Dylan, o Bootleg Series 8. Em compensação, a turma da ganância, das importadoras com a trozoba do custo do dólar, os discos importados estão chegando aqui, estão chegando a R$160, cara. CD. Tá virando tipo ingresso de show, né? Ingresso de show internacional é... Um CD simples. É. Porque eles pegaram, não, o dólar vai chegar a R$5. Então vamos tacar ali. Vamos meter a faca. E vão tomar em pé que nem a mulher do boi. Isso. Hein? Que estupidez. Tem perguntinha pro Bernardo, meu brother. Aliás, isso é uma coisa que a gente não falou, né? Okay. As linhas da UFM completamente escancaradas para a nossa torcida aproveitar a presença de Bernardo Benegão no Ronca Ronca hoje. Quanto tempo falta ainda de programa? 30 minutos. Puta, caraca, que passa muito rápido. Acabou então, meu. Acabou o milho. Valeu, gente. Boa noite. Já começamos assim, né? O Ricardo São Gonçalo pergunta pro Bernardo quando ele vai tocar outra vez com o De Leve, nosso querido Ramon. Pode crer. Cara, a gente volta e meia se fala. A gente fez bastante show em São Paulo, na verdade. E tem que fazer aqui no Rio também. É verdade, tem que fazer. Bom, espero que ele tenha sentido homenageado pela música São Gonçalo, Niterói aí. É verdade. Espírito Tigrão. Clássico dos clássicos. Nas suas andanças pela Europa, o que que te chamou mais atenção lá? Festivais, alguma banda, enfim? Cara, então, tem uma mulher que tá rolando aí, muito foda. Até, inclusive, a gente, pô, é um assunto até para umas próximas aí. A gente tava conversando sobre isso, né? Ela sampleou, na verdade, fez um mashup, chupou a música inteira do Black Future. Tipo, um clássico do Black Future chamado Eu Sou o Rio, que é a música mais emblemática dos caras. E é muito engraçado que, assim, que o Black Future tinha um secto de 50 fãs. Tipo, que ninguém falava, pô, essa banda é horrorosa, sei o quê. Dentro desses 50 fãs tava o Edgar Escandurra, tava o Thomas, a galera do Fellini, tava a galera do The Fala. Tipo, as principais cabeças daquela época eram fãs do Black Future, Maurício sempre. E agora, tipo, a coisa considerada a principal novidade da Inglaterra chama Ebony Bond, osso de ébano. E ela tem um mix de música que é disco punk e outros para agora outro me esqueci o terceiro fator, mas o fator um dos principais é o som do Black Future. Inclusive o hit dela principal é Don't Fart in My Heart. É uma grosseria. É tipo absurdo. Ela é uma jamaicana, né, de Brixton e tal, tipo, inglesa jamaicana e tal. E daí, a batida tribal daquele som do Eu Sou o Rio, do Black Future, com guitarra e com as paradas, isso tem em todas as músicas dela, tem um momento assim. E eu fui até meio assim, falei, porra, caraca, essa mulher pegou o som dos meus camaradas, porque, porra, caraca. Mas, cara, o som, o show é absurdamente bom, sabe? Ela é a bola da vez, né? É, considerada. Já tá. E o engraçado que o Bernardo falou da Ebony Bones, ela realmente tá estouradaça lá fora, na mídia, e, enfim. E traz essa coisa do som, não só do Black Future, mas como essa coisa tribal. E aí me lembrou muito. Hernandão, tem uma vinhetinha pra botar? Que a gente vai fazer uma grosseria aqui, normal, ó. Ó, Bernardo. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Pode ir. Mais alto, Maconai. Olha só. Cara, Maconai é demais. Poderia ser ela? Não. Poderia ser? Poderia. Sabe o que é isso? Poderia ser Ebony Bond? É, Ebony Bond seria um pouco mais groove. Isso aí é mais groove, não tão vaca. Mas tem a ver, tem a ver. Vamos falar que é Ebony Bond. Ah, Cara, isso é Bonnie Bones, total. Tem, não, tem a ver, mas... Esse é o Bow Wow Wow, uma criação do Malcolm McLaren, bem depois do Sex Pistols. Esse é um compacto de 1980, é um clássico da música clássico, britânica. Maneiro. E que traz essa coisa tribal, que é mais velha que a roda. Sim, com certeza. E aí eu acho que dentro dessa onda cíclica, de como a música pop se processa, é se reprocessa, é, aparece essa fofa, a Ebony Bones, que quando o Bernardo me falou dela, eu ouvi, eu falei, cara, isso é Bow Wow Wow. E antes do Bow Wow Wow já havia outras bandas que faziam a mesma coisa. Havia. Mas ela chega, evidentemente, com a roupa de 2008, falando um monte de absurdo, de obscenidades, né? E essa aí é o hit dela, essa música que tem o Black Future sampleado. É o hit, tipo, você é que fecha o show e... Ah, loucura. Essa música é uma ode à fita cassete, C30, C60, C90 Go. Que classe. Um compacto de 1980 do Bow Wow Wow. E aí o Bernardo quer ouvir mais o TV on the Radio. There is a face of death on the masthead. Hold your breath through late break and disaster. Makes a loser of the trend. Codes, feelings meant global. Like coke in the nose of the nobles. Keeps it alive. Riots and the race is on fire. In the music tanks with no red lights in sight. Got you. Driving straight into the wall, building back up my. FM. Judas, como é que é? Tudo certo, mano? Aí, eu tô doido e queria saber se tu tem uma grana aí pra me liberar, uma 50 pratos. Morena Parauara, tem o cheiro do Pará. Vem com seu jeito dengoso, mostrando seu corpo querendo dançar. Morena Parauara, tem o cheiro do Pará. Vem com seu jeito dengoso, mostrando seu corpo querendo dançar. Tira na ponta do pé, solta seu corpo no chão. Traz o cabelo enfeitado, seu chapéu de palha e a rosa na mão. Tira na ponta do pé, solta seu corpo no chão. Traz o cabelo enfeitado, seu chapéu de palha e a rosa na mão. Me dá um cheiro, me faz dançar. Olha esta saia bonita e mostra seu corpo bailando no ar. Ronca, me ronca. Dá um cheiro, me faz dançar. Olha esta saia bonita e mostra seu corpo bailando no ar. Ronca, ronca. Esse é o Pinduca. É, mestre Pinduca do Pará. É, meu amigo. Agora, Bernardo, o disco do TV on the Radio... Espetaculoso. É, e a gente olhando assim a sequência de bandas interessantes, né? Eles estão no terceiro disco e vieram, estiveram no Brasil, acho que ainda no primeiro, né? Estiveram... Eu já era o segundo. Se era o primeiro ou se era o segundo, não me lembro exatamente. É, eu acho que... Mas, é foi, bom, mas enfim, foi muito foda aquele show, inclusive. É, vieram logo no início ao Brasil. E chega um terceiro disco... Cheio de novidade. Não, e cheio de moral, né, meu amigo? É, muito. É muita muito. Moral. Ronca, ronca. intitulado Dear Science. Esse é o TV on the Radio. Bernardo, como é que pode fazer um disco tão bom assim, cara? Caraca, que absurdo, meu irmão. Eu vou te dizer, eu tinha já lido pra caramba sobre esse disco, porque tudo que a Khan tava falando, que o TV on the Radio sempre foi uma banda forte, uma banda tipo criativa e brutal, assim. E eu vi o show deles e foi sinistro no Team Jazz, foi muito bom. No Team Festival, Team Jazz. E daí a galera... E eles tocaram exatamente na hora da Pat Smith. Eu vi duas músicas e vazei. Pode crer. Não, eu fiquei nessa divisão, mas não. eu fiquei ali, cara. Que foi fiel, Tive que apostar. Foi fiel. E valeu muito. Mas eu, desculpa, tipo, eu tava lendo e ouvindo agora, isso é bem claro, que assim, eles contaram com tipo, a galera do Antibalas. Tocou com eles em várias músicas desse disco. Quem é o Antibalas? Antibalas, pra mim, hoje em dia, é a melhor banda do mundo, assim. Eu considero, tipo, mesmo. Só isso. Tipo, esses caras são de Nova York, tudo nego. São reunidos em Nova York, mas é nego do mundo todo. Uhum. Esse saxofonista e sabe, flautista do Antibalas, o Martin, eu conheci ela em Portugal. Vi um show do Antibalas absurdo, a gente se conheceu, conversou. Deixaram um disco com ele e tal, a gente se viu lá, eu falei, pô, meu irmão, maneiro e tal. Ele tava com a camisa I Love Iraq, naquela época, que era do auge da guerra, só que o nego tava falando que isso era a coisa mais certa, que o Saddam tinha arma de bababá, o Saddam tava vivo ainda. Aí o cara com a camisa I Love Iraq, e daí a gente foi se falar e tal, lá atrás do backstage, falou, pô, aqui os caras te viram on the road e tal, eu deixei meu disco com ele chegando do gelo. E, pô, depois a gente se encontrou em Barcelona, os caras falaram que ouviram, se amarraram, tipo, pintaram num show que eu fiz junto com o Pedrão lá, de Sound System, foi clássico. E tipo assim, você ouve esses metais do Antibalas, as quebradas das músicas, tipo, junto com essa potência e a melodia do TV on the Radio, realmente... Mas o pessoal do Antibalas entrou no TV on the Radio o quê? Na produção do disco? Então, nos arranjos... E todos esses metais são deles, todos os metais. É o Antibalas, pra quem não conhece e pra quem nunca ouviu o Antibalas aqui no Ronca Ronca, já mostramos vários discos. Eles têm o quê? Três discos? Eles têm uns três, quatro, mas tem milhões de outras coisas lançadas por aí. Tem vários periféricos. Isso. Também. O Antibalas é uma rapaziada que existe pra cultuar a música do Fela Kuti. O Afrobeat, exatamente. O Afrobeat, né? A música da Nigéria. Isso. Então, e eles misturam com as coisas dele, tipo, de Nova York, uma loucura. Aí vira uma outra coisa, exatamente. É a música de hoje. 2008 é basicamente isso. É o que o Bernardo Benegão faz, exatamente o mesmo tipo de chegada ao som. E o TV on the Radio chega com esse disco, que é uma coisa de maluco. Absurdo. Shadow of your family tree, your haunted heart and me, brought down about an old idea whose time has... Um dos caboclinhos do TV on the Radio produziu a Scarlett Johansson, no disco que ela fez voltado para o Tom Waits. Enfim, eles vão circulando, vão se jogando. E ela apareceu lá depois do show. No, tipo assim, ela tava filmando lá com o Diário uma parada. É. O show foi num lugar chamado. Esse um aí agora? Foi num lugar chamado CDK, que é lá em Barcelona. E daí, tipo, eu vi os caras te vendo ele e falei, pô, maneiro e tal. Sou amigo do Martin lá, tipo, pô, aquele disco maneiro ali, aquele laranja do Chegando Gelo, falaram que se amarraram e tal. Falei, pô, vou tocar aqui embaixo no CDK e tal. Eles apareceram. Foi classe, do show deu pra ver os caras. Aí depois, quando acabou o show. Aí chegou lá rapidinho, a Scarlett Johansson tava gravando lá parado, doideira total. Tava bem ela? Cara, eu não vi, todo mundo falar, caraca, a mulher tava aqui, ai meu Deus do céu. Só vi que tinha tanta mulher linda que eu fiquei tipo, olhando pra tudo que é lado. Por falar em... Faltam 10 minutos, hein, querido, só puta pra te dar um... que pariu. Por falar em enxugando gelo, produção, acabou coisa e tal... o programa, maluco. Tá quase... O que que teremos aí, doutor Bernardo, com relação a novidades dos seletores, então, gravações? Cara, a gente vai tocar várias músicas novas nesse show agora de quinta-feira. É o show eu com os seletores e o Marcelinho da Lua, fazendo o show dele no Circo Voador, agora quinta-feira. Pô, quem não conseguir ingresso aqui pelo Ronquinha, cara, o preço da parada é R$16 e meia é R$8, pelo amor de Deus. Moleza, né? Mais mole que sei lá o quê. Então, ela... A gente vai tocar várias músicas novas, que a gente deve lançar o disco em março ou maio. Já estamos vendo contato com vários selos de fora. E começando a ver uns contatos aqui dentro também, tá? Pra lançar ele e tal. Ah, uma coisa legal sobre vinil, cara. Peraí, só um instantinho, Bernardo. É, não, dá uma torcidinha pra não ter um buraco aqui de uma faixa pra outra. Vai, garoto. Vai, vai. Essa é absurda. Que isso, cara? Essa é antibalada. Olha essa guitarra aqui. Tudo bem, não é uma... É, tem esse negócio, né? É uma novidade? Não, não é. Mas é... Ué. Você já ouviu isso, o Prince fazer isso há... E antes 35 anos atrás. A guitarra, mas... O todo. Todo, exatamente. O entorno, é um entorno que fala, é um entorno, né? É sim, é assim. É um é entorno assim. Que se fala, né? Mas é exatamente assim que funciona. É, o entorno da bagaça, só o TV on the Radio faz, cara. Quer dizer, não só o TV on the Radio, mas quem tá fazendo agora, são hoje, no Ronca Ronca, é o TV on the Radio. Timbragem, né, cara? Timbragem é um negócio super espetacular. É, outro disco que cada vez, eu já falei isso, já comentei aqui, já escrevi no Tico Tico lá no Ronca Ronca. Outro disco que rivaliza com esse aí, o novo disco do Beck. Do Beck, esse produzido pelo Danger Mouse. E também tá nesse saco, né? Tudo a ver. Por mais que o Beck seja um cara sozinho, com algumas participações produzido pelo Danger Mouse. O Danger Mouse é um cara que sempre buscou essa parada do soul ano 2000, assim, né? Tipo, soul atualizado e tal. Então tem tudo a ver mesmo. Mas qual é a parada do vinil? Do vinil, cara. Tem uma história aí possível. Tipo, ouvir passarinhos contando que a Deck vai fazer uma parada de vinil, sacou? Possível. Tipo assim. É isso aí. Não então, só a Deck, como várias outras vão virar, né, suas metralhadoras para áreas até então inexploradas. Exatamente. Então, fora o vinil ter. Mas manda. Eduardo Mota, manda. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, toda terça-feira a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1h30 da tarde. Eu prefiro a congelada, né? É o seguinte, Nandão, tá acabando o milho, tá acabando a pipoca, e a perguntinha saideira pra você é a seguinte: você tá preparado pro Ronca Ronca de terça-feira que vem? Não. Mas na realidade ninguém está preparado para o Ronca Ronca de terça-feira que vem. Exatamente. Então já subimos com a peteca. Não se prepare de forma nenhuma. E não vai adiantar. É, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar, mano. Acho que essa é a segunda vez que nós estamos mostrando essa música, não é não, Bernardo? É, pô, é muito bem-vindo. Ou a terceira, eu acho que a gente vai tocar três. Qual foi a banda que nós mostramos três vezes no Ronquinha recentemente? Tá lembrado, não? Não. Essa música merece. Cafeína FM. Ronca, ronca. Guisado vai ficar na casa também? Os guisados ficam na casa. Fica também? Fica, pode ficar, tranquilo. Beleza, hein, cara? Tá um rapidão, hein, malandro? Tá sozinho na tua pena, força soltura, definição. Obrigado à participação da nossa torcida hoje e sempre. Não, durante a semana, entre em contato com o pessoal que faturou todos os mimos, os discos, ingressos para o Ludov sexta-feira no Estúdio SP, ingressos para seletores de frequência quinta-feira no Circo Voador e ingressos para a palestra de Peter Greenway amanhã no Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro. Agradecer mais uma vez a presença de Bernardo Benegão, já um sócio de longo tempo do Ronca Ronca, amigo nosso de muito tempo, uma figura realmente espetacular, tá, hein, Nandão? Já fizemos essa enquete e o Bernardo tá entre os três, top three, né? Tá. Lembrando que amanhã o programa inteirinho, a relação das músicas, pacote completo Ronca Ronca de hoje, completamente disponível no site da OFM, ofm.com.br, e junto à página Tico Tico, onde a gente escreve as besteirinhas, as batatadas de sempre. Hoje eu coloquei, antes de vir para cá, as fotografias que eu fiz 10 minutos antes do Peter Greenway aquecendo luz e som lá no Casa Grande. Acabou o milho, acabou a pipoca, Bernardo. Suas considerações finais. Cara, muito clássico. É, pra variar, sempre sintonias clássicas aqui, né? De tudo que é lado. E é isso, cara. Muito clássico, todo mundo tá ouvindo aí o programa. Quem estiver ouvindo, conte pro vizinho, conte pra galera que, pô, meu irmão, esse é um dos programas que salva a música no Brasil. É, e muito antes até de estar aqui, tipo, graças a Deus a Oi acolheu esse programa. Mas é um programa, porra, das antigas aqui, que formou Bernardo, muita gente. Bernardo, quinta-feira tem... Nossa, não choro, né, cara? Eu sou um cara... É, ele interrompe. Eu sou um cara emotivo, cara. Eu sou um cara, cara motivado. Um camarada como eu gosto tanto com você ficar falando essas coisas, eu vou me derreter que nem uma manteiga. Vai ter uma homenagem ao seu tio pra falar nisso na quinta-feira, é isso? Vai, não. Vai ser na quinta. Vai ser dia 2 de dezembro. Ah, tá. No SESC Ginástico. É, vai estar tocar o João Donato, o Copa 5 mesmo, em homenagem ao J.T. Meirelles. J.T. Meirelles, grande músico, saxofonista. O cara que, pra quem não sabe, né, simplesmente fez um primeiro disco de um tal de Jorge. É, os quatro primeiros. É, pois é. Jorge. Ben. Ele Jorge fez um saxofone Ben, que ele inventou, que chama, que é mais ou menos assim. É. Não lembro, não. Isso não tá. Isso aí é bem de história, hein? O Bidu. Bidu, né? É. J.T. Meirelles, o cara que arranjou os quatro primeiros discos, é tio. Subiu, já tá batendo papo com o Cartola, Jimi Hendrix, o Experience inteiro, né? O Red e Mitch Mitchell também. Então, quando vai ser? Repete aí mais uma vez, por favor. É, o tributo J.T. Meirelles vai ser no Sesc Ginástico no dia 2 de dezembro, é uma quarta-feira. Até lá a gente vai falar bastante aqui. Enfim, obrigado pela participação de vocês. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Juca, um beijo. Tchau. Vai. Que acredita no ouro nacional. Chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para... Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.